vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico em todo mundo, 3 horas da tarde, não tava lá. Vai ver. É, mas aí, bro, ó, tem uns tipos de mulher aí, tuta, que não dá nem pra nem comentar. E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Ih, vamos atrás desses Pipoca aí e já era. Atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era. E aí, bandido mal, como é que é, meu parceiro? E aí, Abrão? Firmão, tudo? Firmeza total, Abrão. E a quebrada aí, irmão? Tá pampa. Aí, quer saber do seu pai aí, lamentável, hein, tudo? Meu sentimento mesmo, hein, mano? Vai vendo, bro. Meu pai morreu, eles deixaram no enterro do meu coroa, irmão. Isso é louco. Você tava onde na hora, mano? Tava batendo uma bola, meu. Tendo uma neurose, irmão. Aí foram te avisar. Vieram me avisar, mas tá firmão, bro. Tô firmão. Logo mais eu tô indo na quebrada com vocês aí. É quente. Na rua também tá fácil não, morotito. Um juntando inimigo, outro juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado. Sempre tem um corre a mais pra fazer. Aí, mano, liga a nós aí qualquer coisa, tá ligado, mano. Lado a lado nós até o fim, mano. Tô ligado, mano. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão. Nunca se esqueça, na guarda, guerreiro. Levanta a cabeça, truta, onde estiver. Seja lá como for, tenha fé. Porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, segue quente. Admira os crentes, dá licença aqui. Mó função, mó tabela, oh, desculpa aí. Eu me sinto às vezes meio pai seguro. Que nenhum vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será, meu bom? Dá meu brinquedo de fura moletom. Porque os bico que me vê, construta na balada. Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu uma goela, ó, pique bandidão. Foi em casa na missão, me trombar na coab. De camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é. A maldade comigo, inimigo no migué. Tocou a campainha, prim, pra tramar meu fim. Dois malucos amados, sim, um bisgueiro e um estopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele, raça, ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu uma faia. Espírito do mal, cão, tipo buceta e saia. Talarico nunca fui, é o seguinte. Ando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20. Já pensou doido, e se eu tô com meu filho no sofá? De vacilo desarmado, era aquilo. Sem culpa e sem chance, vem pra abrir a boca. E a nessa sem saber, vida louca. E aí, bro, nós tá aqui dentro, mas demorou, truta, liga nós, irmão. Não, truta aí, jamais vou levar problema pra você. Nós resolve na rua e rapidinho também. Mas aí, nem esquenta aí. E aquele jogo lá do final do ano, você falou? Então, truta, demorou. No final do ano vai marcar aquele jogo lá. Vem você, o Blue, os caras do Racionais, tudo aí, morou, meu? Visita aqui é sagrado, safado não atravessa não, morou? Mas na rua, né, não, até check. Tem quem passa um pano, impostor, pede break. Passa pro malandro, a inveja existe. E a cada 10, 5 é na maldade. A mãe dos pecados capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem. Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, querem dobro. Mas verme é verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até 3. Na quarta, cheque mate, que nem no xadrez. Eu sou guerreiro no rap, sempre alta voltagem. O puro Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou pôr o sorriso de criança onde for. Os parceiros têm a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. Que será, será, é nós, vamos até o final. Liga eu, liga nós, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmãos, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca. E aí, bro, espião, irmão? Tô com os mano aí, tô indo ali na Zona Leste ali. Tipo, umas 11 horas já tô voltando já, mano. Eita porra, oi, bro, você põe a contagem, morou, mano? Aí eu vou desligar, mas manda um salve pros mano aí da quebrada aí, morou? Pro Gil, morou, mano? Pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho, pro Xande, pro Dé, morou, meu? Aí, no dia do jogo, morou? Os mano da exaltação vai vir. Manda um salve pro Pinha lá, morou, bro? Fica com Deus aí, irmão.